Ai, cara. Solta de. Vai. Eu preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Ai, cara. Você dança ao som do estúdio MJ. DJ Manuel Júnior. O pancadão de Macapá. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Ai, cara. Vamos viver o hoje sem pensar no amanhã. Só quem tá feliz faz aí o pam pam pam pam. Vamos viver o hoje sem pensar no amanhã. Só quem tá feliz faz aí o pam pam pam pam. Este é MJ na parada. Estúdio MJ. Vem colar comigo que eu vou até de manhã. Joga a mão pro alto e faz aí o pam pam pam pam. Vem colar comigo que eu vou até de manhã. Joga a mão pro alto e faz aí o pam pam pam pam. Esse é MJ na parada. DJ Manuel Júnior. Aqui só toca as principais. Eu sei, não tô valendo nada. Mas se tivesse em meu lugar, ia ver como que é barra viver a vida na farra. Curtindo e bebendo gela, tem que ter muita garra. Ainda novinha prova do jeito que a gente gosta. Quando ela desce e rebola, eu fico amadão. Ela me chama, eu vou, não pense em nada não. Depois o povo fala que eu sou safadão. Ha! Joga a mão aí, joga a mão aê. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai levante a mão. Denis, DJ, malandro e Wesley Safadão. E joga a mão aê, joga a mão aê. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Vai, joga a mão aê, vai levante a mão. Denis, DJ, malandro e Wesley Safadão. Ô, oh, vida difícil, hein, Denis DJ? É, safadão, é muita gela, é muita mulher. Ô, oh, vida complicada. Daqui a pouquinho tem after, hein? Vamos chamar a mulherada? Vem, vem, vem. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro after, gatinha, vem pro after, gatinha. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro after, gatinha, vem pro after. Eu sei, não tô valendo nada, mas se tivesse em meu lugar, ia ver como que é barra. Viver a vida na farra, curtindo e bebendo gela, tem que ter muita garra. Ainda novinha provoca do jeito que a gente gosta. Quando ela desce e rebola, eu fico amarradão. Ela me chama, eu vou, não pensei nada não. Depois o povo fala que eu sou safadão. Ha! Joga a mão aê, joga a mão aê. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai levante a mão. Vem DJ malandro e Wesley Safadão. Joga a mão aê, joga a mão aê. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai levante a mão. Vem DJ malandro e Wesley Safadão. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro after, gatinha, vem pro after, gatinha. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro after, gatinha, vem pro after. Vai, safadão, ei, Jorginho, vai, é mais safadão. Uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Sinta a pressão do pancadão novíssimo estúdio MJ. Metralha som pra essa galera. MJ. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Fique ligado com a gente. Aqui é o MJ. MJ. Se pá, ela tem vida própria. Eu tive que reparar que ela desce quando o DJ toca. Tá trava e vai devagar. E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatar. Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatar. Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Ela quer 150, quer ronete, quer titã. Ela quer 150, quer ronete, quer titã. Novíssimo estúdio MJ. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Ela faz bronzeamento, tem marca do sutiã. Ela quer andar de nave, também anda de Nissan. Quer andar só de Hornet, também anda de Titan. Obrigado, parceiro. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. DJ Manoel Júnior, o pancadão de Macapá. Sei lá quem é essa louca aí, só sei que ela tem uma pá de fã. DJ Manoel Júnior. Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Pra todas as novinhas, pra toda novinha, pra toda abusada, pra toda safada, vai lá e só pequena. Ela quica, ela trava, para e na ponta ela fica. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Ela quica, ela para e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Mas vence na vida e não tô a pé, né, né. Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade. Ela roça na minha, roça com vontade. Ela o pancadão de Macapá agitando. MC Gui me deu um salve, convocou todas danadas. Que hoje vai ter baile lá perto de casa. O som do THD que estremece a quebrada. Convoca as meninas, as mais belas da quebrada. MC Gui foi quem lançou, só pras meninas sacana. O THD que lançou, só pras meninas sacana. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. THD me deu um papo e convocou toda danada. Que hoje vai ter baile lá perto de casa. Ao som de me seguir, que estremece a quebrada. Convoca as novinhas, as mais top da quebrada. O THD que lançou, só pras meninas sacana. MC Gui lançou, só pras meninas sacana. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, vai, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandras. É tchuki tchuki, vai, tchuki tchuki com as malandras. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, essa nova. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei mamonas assassinas. Evoquei também o Timaya. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Toma, toma. Agora vai. Estúdio Produtora MJ. Aqui a sua ideia se torna realidade. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, vai, toma, essa é nova. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o Tim. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma, toma. Toma, toma. Agora vai. É bom demais, chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Ai, chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais, pede mais, pede mais. Kevin, o que fez pra tu? Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Trututu, vai jogar, vai jogando o bumbum. Trututu, vai jogando o bumbum. Vai jogando o bumbum. Trututututu. Vai jogando o bumbum. Trututututu. Vai jogando o bumbum. Trututututu. Vai jogando o bumbum. Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum. Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum. Vai jogando, vai sarando, vai mexendo o bumbum. Pra cima, garoto! Já que vai mandar, hein? Desse jeitinho. Vai. Ô, bitch, movimento, ó. Vai! DJ Manuel Júnior, aqui só toca as principais. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá favorável. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não, não tô entendendo. Pega a metralhadora. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso pingar. Girava o volante do Golf Sapão, agora vou virar o volante do Jaguar. As que comandam vão no tra, tra, tra, tra. MJ. Pode tá suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7 vai voltar, cai, cai, cai, cê não vai. O NP, baile de favela, se a Marconi é baile de favela. Se a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado pra papá. Tá dela, vai lá. Príncipe da ostentação. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Eu tenho o que ela quer, desse jeito eu vou que vou. Nosso bonde tá doce, louco pra falar de amor. Garoto propaganda, eu tô na televisão. Jovem brasileiro, você que desacreditou, ó, a vida é uma roda gigante. Então me responde quem acreditava que aquele menino vencia o gigante. Embora nós ama adiante, que o mundo gira e o tempo não para. De cordão de ouro, perfume importado, canave do ano de rosa. Com fé eu montei minha grife, foco na missão de vitória. Vitória, minha trajetória é o céu. MC que solta a voz, fazendo as gatinhas mexer. Uma grita, uma chora, alguma desmaia. Pede o que quer que eu dou pra você, ó. Oh, eu tenho o que ela quer. Desse jeito eu vou que vou. Nosso bonde tá doce, louco pra falar de amor. Garoto propaganda, eu tô na televisão. Jovem brasileiro, príncipe de ostentação. Eu tenho o que ela quer. Desse jeito eu vou que vou. Nosso bonde tá doce, louco pra falar de amor. Garoto propaganda, eu tô na televisão. Jovem brasileiro, príncipe de ostentação. Não sou Hollywood, mas sou um sucesso. Chamo no giro, jogo pro alto, que o Zé Pavinho quer tá. Lancei minha corrente de ouro, nas cenas do Forga na Disney. Surfa na Bahia, Califórnia, Indonésia, eu tô de longboard, shape long beach. Eu tenho o que ela quer, desse jeito eu vou que vou. Nosso bonde tá doce, louco pra falar de amor. Garoto propaganda, tô na televisão. Jovem brasileiro, príncipe da ostentação. Eu tenho o que ela quer. Nosso bonde tá doce, louco pra falar de amor. Garoto propaganda, tô na televisão. Jovem Príncipe da ostentação.